Não tem sensação pior do que ter o carro furtado. Você estaciona o carro num lugar e quando volta vê que ele não está lá. Se essa sensação de impotência, de fraqueza, de ficar procurando o carro e não achar. Tem algumas dicas que podem ajudar você a evitar o furto ou o roubo de veículos. Nem seria necessário dizer que deixar o carro no estacionamento fechado é sempre a melhor opção para evitar furtos e roubos. Mas quando não houver essa alternativa e for preciso parar o carro na rua, evite lugares ermos e com pouca iluminação. Estacionar em ruas iluminadas, em frente a prédios com vigias e perto de câmeras de segurança, pode ajudar a evitar ter seu carro furtado. Se você for estacionar por muito tempo, pense como o local pode ser durante a noite. Ruas de comércio, por exemplo, podem ser extremamente movimentadas de dia e muito desertas fora do horário comercial. Nunca deixe nada exposto dentro do carro, nem mesmo uma sacola vazia. Qualquer objeto pode ser confundido com um item de valor e atrair a atenção do ladrão. Até mesmo uma sacola do supermercado vazia. Outros itens, como carregador de celular, suporte de GPS, também não devem ficar à vista. Esses acessórios costumam indicar que tem um bem de valor dentro do carro. Guarde sempre as suas compras assim que você entrar no carro e não quando você for sair dele, na próxima parada. Colocar algo no porta-malas do carro depois de estacionar é uma coisa que ajuda a atrair a atenção dos criminosos. Nunca colhe adesivos que expõem informações pessoais. Por exemplo, nome da faculdade que você estuda, o time de futebol. Ter o adesivo do time de futebol pode levar algum torcedor fanático a querer depredar o teu carro. Adesivo feminino também pode indicar ao ladrão que o carro pertence a uma mulher. Nunca guarde documentos dentro do carro. A carteira de motorista e o registro também devem ficar fora do interior do veículo. Se o carro for levado, com posse do documento do veículo, o criminoso pode ter mais facilidade para usar. Sempre se certifique que o carro for trancado. Parece até besteira, mas um carro aberto é um chamariz para os bandidos. Utilize sempre dispositivos de segurança e, de preferência, os visíveis. Por exemplo, tranca de direção, corrente, são alguns que podem ajudar a desencorajar a atitude do ladrão. Quanto mais visíveis, melhor. Eles podem não evitar que o criminoso aja, mas com certeza vão desencorajá-lo. Evite dizer aos cuidadores de carro quanto tempo você vai ficar. Muitas vezes, os cuidadores perguntam quanto tempo o motorista vai demorar. O ideal é falar sempre, já volto. Se o objetivo for furtar o carro, o ladrão pode desistir ao saber que não terá muito tempo para agir com tranquilidade. Nunca namore dentro do carro, principalmente à noite em lugares desertos. Em semáforos, mantenha-se sempre distante do carro da frente. Se você manter uma distância segura entre o seu veículo e o carro da frente, você terá mais visibilidade e mais espaço, caso seja necessário arrancar o veículo repentinamente. Quando possível, só reduza a velocidade ao se aproximar do sinaleiro, sem parar o carro por completo. Se o ladrão se aproximar, você pode arrancar com mais facilidade. Antes de entrar na garagem, fique atento ao seu redor. Quando chegar em casa, preste atenção na rua, nas calçadas e nas esquinas. Muitos sequestros acontecem exatamente quando o motorista está chegando em casa.